Vamos ficar com mais 4 músicas nesta emissão do Domingo à Tarde. Emissão para esta fantástica tarde de domingo de 18 de julho de 2010. Vamos ficar agora continuamente em português com Adelaide Ferreira e o tema Barco Negro, em original de Amália Rodrigues. Vamos depois ficar com as Doce e o tema Rainy Day, um belíssimo tema que foi inspirado em cantigas dos ABBA, segundo contam. ABBA que vem logo a seguir com The Winner Takes It All e vamos encerrar esta seleção de 4 musiquinhas com a belíssima música da belíssima voz de Celine Dion, que nos traz o tema The Power of Love, um original de Jennifer Rush. Vamos então continuar com esta emissão, desta forma, tranquila, serena e com música portuguesa também à mistura. Vamos a isto!

I'm far away. E cá estamos nós nesta emissão do Domingo à Tarde, sempre andando de 4 em 4 pelo mundo da música. O objetivo aqui nesta emissão do Domingo à Tarde é fazer sobretudo alguma companhia, é poder... Não é chegar aqui e selecionar umas quantas músicas e já está, não é isso. Mas é apenas proporcionar companhia, sem muita conversa, também é um facto. Sei que domingo à tarde poderá não estar na maior das disposições para ouvir informação, para ouvir... Que o mais importante... Sabe que eu por acaso imagino muitas vezes, o estimado ouvinte, imagino muitas vezes ou ao computador, ou então imagino assim, recordo-me muitas vezes também, porque também eu por acaso sou muito sincero, sou um bocadinho suspeito, é um facto, mas eu gosto de ter web como ouvinte, e portanto às vezes lá estou deitado na minha cama, assim naqueles momentos de relax, não é? A ouvir uma emissãozinha daqui da antena web. Poderá o ouvinte dizer, aposto que o programa que ele mais gosta é o Domingo à Tarde, o Alma Lusa e o Musical. Eu não, por acaso não. São os programas que mais gosto de fazer. Mas não. Não vou estar para aqui a revelar preferências, como é lógico, mas o que eu quero dizer é que não me ouço a mim. Por acaso, é hábito que não tenho de me ouvir. Já basta o que tenho que me ouvir o resto do dia, não é? Quando a gente fala, ouve-se. Ora, eu ouço-me cada vez que falo, portanto, não vou estar a vir outra vez, não é? Não preciso. Mas pronto, enfim. Bom, continuando depois deste pequeno momento, vamos ficar com mais 4 musiquinhas, 2 delas em português e 2 em francês. A primeira música que lhe apresento é de Paulo Gonzo, chama-se Espelho de Outra Água. A segunda não é bem portuguesa, mas é de uma cantora portuguesa. Ela chama-se Patrícia Gandoso e apresenta-nos o tema Love So Deep. Depois vamos sim ficar com 2 músicas francesas, primeiro de Calogero e depois de Tina Arena. Vamos recordar desta cantora francesa o tema Aller Plus Haut, uma espécie de mensagem que é como quem diz ir mais além. Desta forma então prosseguimos a emissão do Domingo à Tarde. E olhos bem abertos, percorro a paisagem e guardo o que vejo para sempre numa clara imagem. Manto imenso de água, um pingo move o mundo, corrente forte, exata, de um azul quase profundo. Sopro de ar faz girar um mundo real. Um raio de sol, luz maior para partilhar. Um espelho nunca mente, fiel como ninguém. Faz da vida paixão e energia que toca sempre mais alguém. Thank you.

Je ne suis riche que de mes amis.

Muito interessante. Ela é o original de Céline Dion, aqui interpretada na voz de George Michael. Chama-se The First Time Ever. Vamos depois chegar com Time Is On My Side. É um clássico dos The Rolling Stones. Vamos ainda ficar com Italiano, na voz de Toto Cotugno. E acabar com Night Is Yours, The Night Is Mine, dos Modern Talking. Vamos depois para um pequeno curto, para um pequeno e curto bloco publicitário. Eu estarei de volta depois para a segunda parte deste domingo à tarde. Fique bem e até já. First time ever I saw your face, I thought the sun rose in your eyes. The moon last

contacte-nos através dos números 916450069, 917902221, pelo e-mail geral@sonoplastia.com ou conheça-nos melhor em www.sonoplastia.com. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias desde 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. Olá, caro ouvinte, seja muito bem-vindo à segunda parte deste domingo à tarde. Este é o seu programa aqui na Rádio Antena Web, que lhe dá a melhor música. É aquele programa que lhe faz companhia nas tardes do domingo, faça chuva ou faça sol. Nós cá estamos sempre para lhe trazer a melhor música e com tudo e cada vez mais gosto. Vamos arrancar esta segunda parte com bonitas melodias. Vamos chegar primeiro com Return to Innocence dos Enigma e depois Love Hurts, um original de Roy Orbison, que vai cantar ele mesmo. É mesmo Roy Orbison que escolhemos para interpretar este tema. Também tínhamos aqui os Nazareth, mas vamos mudar a versão. Vamos ficar agora com Roy Orbison. Vamos depois ficar com mais duas musiquinhas, espero também serem do seu agrado, sendo que a primeira que segue depois de Roy Orbison é portuguesa, é de Linda de Souza, chama-se Um Pouco Mais de Amor, e depois Yesterday dos Beatles. Estas são as quatro músicas que vai poder ouvir na abertura desta segunda parte deste domingo à tarde, para esta tarde de 18 de julho de 2010. Já sabe, fique sintonizado na sua Rádio Antena Web através de www.radioantenaweb.info e a partir do dia 2 de agosto vai ter uma outra alternativa de nos escutar. Não exatamente os mesmos programas, mas outros que vão também completar um bocadinho os seus gostos musicais. E também vai dar outra oportunidade de escolha. Canal 2.radioantenaweb.info. A partir do dia 2 de agosto, já sabe, nós vamos estar a emitir em dois canais diferentes. Mas por agora é mesmo só num. E enquanto isso, vamos ficar então com estas quatro musiquinhas para ajudar o tempo a passar. Eu confesso-lhe, estou muito ansioso que o dia 2 chegue. Fique bem. Até já.

Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Vamos prosseguindo nesta emissão, trago-lhe mais 4 temas e mais 4 grandes temas. Temas que tenho certeza que vai gostar de ouvir. Se não conhece, eu tenho certeza que vai gostar de os conhecer, mas se já conhece, eu tenho certeza que vai ter ainda mais prazer em recordá-los. Vamos ficar então com 4 temas, dizia eu, e o primeiro é Don't Let Me Be The Last To Know, a voz de Britney Spears. É do seu, se não estou em erro, segundo trabalho. É uma música muito bonita que espero que goste. Vamos depois ficar com Shania Twain, You Got Away With Me, uma grande música também desta cantora, sem dúvida, tão peculiar, tão singular, mas uma grande, grande, grande artista. Vamos depois ficar com Leona Lewis e recordar este Run, para acabarmos em beleza com mais uma das grandes melodias que a Interweb traz para si. A música é dos Century, chama-se Loverly, e é uma grande música também daquelas que sabe mesmo bem recordar neste domingo à tarde. Eu espero que esteja a gostar da seleção musical que eu fiz para si, porque acredito que todas as músicas que aqui passam foram escolhidas a pensar no nosso caríssimo e estimadíssimo ouvinte. Você mesmo que está aí desse lado. So into me, and that you need me desperately. But they say you say we're so complete, but I need to hear it straight from you. If you want me to believe it's true, I've been waiting for so long. baby, if you love me, don't let me be the last to know. I gotta say, you really got away. You got away, it seems. You gave me faith to find my dreams. You'll never know just what that means. Can't you see? You got away with me. It's in the way you want me. It's in the way you hold me. The way you show me just what love made it. It's in the way you made it. Thank you.

agora mais 4 temas para que a sua tarde de domingo continue a ser passada da melhor forma e na melhor companhia, ou seja, na Rádio Antena Web. Escolhi para si mais 4 temas. Um deles já andava aqui à procura há muito tempo. Chama-se Strong Enough e é uma música de Cher, também do ano de 1999. Também, eu não disse nada, mas estava aqui a pensar na Believe, que foi lançada em 1999 e esta também foi. Mas pronto, isto é o que dá a pensar. Às vezes alto, não é? Este também era de... Enfim, pronto, adiante. Música então de Cher, Strong Enough. Ainda a belíssima música Uninvited de Alanis Morissette, aqui interpretada por Sandy, do Sandy e Junior. Mas aqui o Junior não entra, é só mesmo a Sandy. E ao vivo, que é uma beleza, né? Vamos depois ficar com mais duas músicas. Vanessa Hudson, o tema A Frey, e ainda Sarah McLachlan. Vamos recordar também esta belíssima cantora que tem uma voz inebriante, tem uma voz fantástica, é daquelas coisas que não tem descrição. Ouvir Sarah McLachlan, eu não sei se o ouvinte já teve a experiência de alguma vez pegar num CD de Sarah McLachlan e pô-lo a tocar assim seguido. Um dia destes há de passar aqui, quem sabe até já esta semana, há de passar aqui um CD da Sarah McLachlan. Esperemos que sim. É uma voz tão inebriante, uma voz tão calma, tão mágica, melodias que nos levam ao outro lado do espaço, é uma coisa fantástica. Então eu espero que esta música lhe transmita essa mesma paz, essa mesma calma, pois é para isso mesmo que, ou foi para isso mesmo que eu a escolhi. E que antes dela coloquei a música de Vanessa Hudson, A Frey. Vamos depois então a estes 4 temas. Eu volto depois para lhe trazer mais 4 musiquinhas e guiá-lo até à segunda, ou melhor, ao nosso segundo bloco publicitário. Fique bem, até já. I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? Oh, I'm strong enough to live without you. Strong. seja www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. Just when it's getting good, I slowly start to freeze. Just when it's feeling real, I put my heart to sleep. It's the memory I can't see. Then this fear comes over me. Understand that I don't mean to push you away from me. Why am I so afraid to crash down and lose my heart again? I don't know. Yeah. make me feel less crazy when otherwise I'd drown. She pick me up and brush me off and tell me I'm okay. Sometimes that's just what we need to get us through the day. You stay the course, you hold the line, keep it all together. You're the one true thing I know I can believe in. You're all the things that I desire, save me, you can believe in. You're the one true thing I know I can believe in. You stay the course, you hold the line, keep it all together. You're the one true thing I know I can believe in. Vamos agora para mais um bloco publicitário, mas antes tenho mais 4 musiquinhas para lhe oferecer. E 4 músicas agora repletas com outra energia. Depois de acalmarmos com Vanessa Hudson e com Sarah McLachlan, vamos acelerar um pouco com os New Radicals e o tema You Get What You Give. Uma musiquinha que também fez sucesso no ano de 99, num grupo que teve uma vida muito curta. A música que também fez sucesso, também de 1999, foi Sing It Back, dos Moloko. Vamos agora também aproveitar para ficar com mais 2 temas para irmos então para o intervalo. E então, com muita energia, Coolio e Gangsta's Paradise, e ainda os Corner Shop, uma música que escolhi para si que lhe vai trazer com certeza muitas recordações e muita energia. Vamos então depois para o nosso bloco publicitário e eu estarei de volta depois para a terceira e última parte deste domingo à tarde. Fique bem e muito obrigado por estar desse lado. Até já! Hey!

about the commotion of the civil life of the damn bad building. Grim fool, Asher on the 45. Well, it's a grim fool, Asher on the 45. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. I'm from 45. Antena Web apresenta Rituales Metalon Infernalium. Deixa-te levar aos extremos na Antena Web nas madrugadas do domingo para a segunda, entre as 2 e as 3 da manhã. Rituales Metalon Infernalium na Antena Web. Antena Web tem por hábito apresentar músicas de todos os cantos do mundo. Agora, aos domingos, atravessamos o Atlântico e ouvimos Latinoamérica. São 2 horas de um programa conduzido por Joana Santos, com música bem mexida, desde o merengue à salsa, do xaxaxá ao bolero, entre tantos outros géneros musicais da região. Aos domingos, das 7 às 9 da noite, Latinoamérica. Vendeu a alma. A Antena Web apresenta todos os dias, de segunda a sexta-feira, uma das mais impressionantes radionovelas de toda a história. O Homem que Vendeu a Alma. Uma história fascinante a não perder aqui na sua Antena Web, todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 13h30. O Homem que Vendeu a Alma. Seja muito bem-vindo, caríssimo ouvinte, à terceira e última parte deste Domingo à Tarde. Eu sou o Carlos Bonaparte, já sabes, estou sempre consigo aos domingos entre as 16 e as 19 horas. Hoje são 18 de julho de 2010 e quem diria, já vamos para lá de metade do mês e de metade do ano. Quem diria, é verdade, o tempo passa mesmo a correr. E então vamos já estar a caminhar para os 7 meses de vida, quem diria? Vamos ficar nesta emissão agora com mais 4 temas que espero serem do seu agrado. A Tandion, música que nos traz João Dassin. Vamos depois ficar com Merci Chérie de Udo Jürgen, se não está correto. Depois Let Me Be To Now, a música que venceu um dos festivais de Eurovisão dos anos 70, agora não estou exatamente recordado do ano, mas vamos ficar então com esta musiquinha e depois com a música de Jenny Morandi. O tema chama-se La Storia Mia. São estes os 4 temas que vai poder ouvir nesta emissão do Domingo à Tarde, já de seguida, e quando eu voltar, vamos ficar daí até ao final da nossa emissão, sempre em português. Vamos então ficar com estas 4 musiquinhas para já

já nos deixou. A música chama-se Lisboa à Noite. Vamos depois recordar, mas isso já é na minha intervenção a seguir. Não é agora. Agora são mesmo estes três temas. São mesmo estes três temas que vão tocar aqui nesta emissão. Depois sim, quando eu voltar, vamos recordar mais dois temas para encerrar o programa. Mas por agora, é mesmo. São mesmo estes três temas que vamos então ouvir. Trio de Mira, com Anel de Noivado, depois então Rui de Mascarenhas com Mentirosa e essa fantástica melodia de Milu, Lisboa à Noite. Quando eu voltar é mesmo para as despedidas e até lá espero que a música portuguesa lhe faça boa companhia e o agrade. Pois às vezes vale a pena

e à madrugada, quando ela adormeceu. Madrugada, quando ela adormeceu. E cá estou de volta para, com muita pena minha, encerrar mais uma emissão do Domingo à Tarde. Mas tem mesmo de ser. Vamos ficar já de seguida com dois temas para acabarmos em grande esta emissão. Primeiro ainda passa discreto, não é? Lara Lee com Vou Dar um Salto Até Lá. É uma musiquinha simples que já está habituado a ouvir. Agora a segunda que eu escolhi para si, esta que é de paródia. A música é da Serafim Saudade. É uma grande música dos anos 80, protagonizada pelo grande artista, pelo grande ator, cantor, porque ele também canta e muito bem. Estou a falar, claro, de Herman José. Vamos então ficar com esta... Vamos então ficar com estas músicas que vão encerrar então a emissão número 24 do Domingo à Tarde. Da minha parte é tudo. Já a seguir, Joana Santos arranca com mais um Latinoamérica aqui na sua e só sua Rádio Antena Web. Até daqui a 8 dias. Fique bem.